Toda gente está feliz, toda gente vai amar, pois vieram de tão longe só pra ver nena naná. Samba, toda gente está contente, toda gente vai brincar, pois chegou nena naná, nena naná para samba. Toda gente está feliz, toda gente vai amar, pois vieram de tão longe só pra ver nena naná. Samba bonito, samba bonito que eu quero ver. Vem, nena, vem samba bonito que eu quero aprender. Vem.